Eu queria compromisso, mas você não quis. Eu amando, te ligando, só te dando atenção. Egoísta, só se preocupava com você. Com você. Eu pensando que essa moça era pra casar, mas o tempo foi passando, ela pisando e me humilhando. Vai ser ruim assim pra lá. Eu me afastei, bebi, sofri, na rua amanheci. Três noites sem dormir, eu perdi a conta. Não procurei, não liguei, desliguei o celular. Agora tá pedindo pras amigas me telefonar. Tá com saudade, está querendo me encontrar. Eu pensando que essa moça era pra casar, mas o tempo foi passando, ela pisando e me humilhando. Vai ser ruim assim pra lá. Eu me afastei, bebi, sofri, na rua amanheci. Três noites sem dormir, eu perdi a conta. Não procurei, não liguei, desliguei o celular. Agora tá pedindo pras amigas me telefonar. Eu me afastei, bebi, sofri, na rua amanheci. Três noites sem dormir, eu perdi a conta. Não procurei, não liguei, desliguei o celular. Agora tá pedindo pras amigas me telefonar. Tá com saudade, tá querendo me encontrar. Vai me ver na sua frente, vai querer fazer amor, sofrer, se arrepender ao ver que tudo se acabou. Querer aquele beijo apaixonado, mas já tem outra pessoa em seu lugar. Eu te avisei, mas não me escutou.